Amanda era uma menina muito bonita, charmosa e eficiente onde trabalhava. Porém, nunca amou ninguém e sempre se culpava se sentindo a feia. Mas não era, era apenas questão de tempo. Até que um dia, um grande homem começou a trabalhar na empresa onde estava. Olá, olá, como você se chama? Perguntou Amanda. Meu nome é Carlos. Interessante. Trabalha nessa área há quanto tempo? Uns 5 anos, respondeu Carlos. Experiência é tudo no mercado de trabalho em constante evolução. Verdade. O problema nem foi o início da conversa, mas sim o decote sensual de Amanda, que ela utilizava sempre para o trabalho. A sorte que seu chefe nunca reclamou, na qual estava deixando Carlos com muito tesão. Você usa sempre decote? Perguntou Carlos. Sim, me sinto mais confortável. Por quê? Nada, você apenas está me deixando com tesão. Ao ouvir essas palavras, Amanda rapidamente partiu para o ataque. Depois do trabalho, quer uma rapidinha comigo no meu apartamento? Claro, faz 5 anos que não transo. Preciso voltar a praticar. Ao terminar no trabalho, Amanda e Carlos, conforme ao combinado, foram para o apartamento. Aos poucos, Amanda foi desvencilhando os segredos de Carlos. Depois de 2 taças de vinho... Como que você gosta, Amanda? Com muito carinho, apenas isso. Carlos, ao pouco, foi tirando o sutiã de Amanda, que aos poucos estava delirando de tesão, devido ao imenso carinho que aquele homem estava lhe dando e ela há muito tempo não sentia. Chupe meu seio, seu gostoso, disse Amanda. Chupando vagarosamente e rapidamente, Amanda gozou, depois de tanto tempo de solteira. Essa tal rapidinha, no fundo, Amanda queria que Carlos fosse seu namorado, para que ela pudesse ter aquilo todos os dias. Peraí, agora é minha vez. A garota de 25 anos tirou a cueca box e viu todo enrijecido aquele pau, grande, dando mais tesão ainda para Amanda. Para que aquele homem gozasse da mesma forma que ela, ela logo colocou a boca, deliciosamente, chupou até cansar e fizesse ele gozar esplendorosamente. Depois Carlos pegou ela de volta de jeito e voltou a beijá-la das cabeças aos pés, beijando os seios e depois beijando a sua buceta, inchada, molhada, porém linda. Chupando teu grelo para satisfazer ainda mais teus desejos, enfiando e tirando, colocando os dedos como se fosse uma brincadeira que nunca pudesse ser acabada. Não era sempre que Carlos tinha aquele tesão aberto, pois normalmente era um tesão recolhido, com um pouco de vergonha, devido às indiferenças que possuía com a maioria dos seus colegas antigos de trabalho, onde ele trabalhava como analista de vendas. Parecia sonho para ambos. Não esperaram aquela rapidinha tão boa quanto estava ocorrendo. Afinal, que pessoa maluca como Amanda falaria para uma pessoa que mal conhecia, que tinha visto pela primeira vez na vida, que queria transar com ela na primeira vez? Só mesmo aquela garota, louca por sexo, tesão e sentimento, para fazer tal proposta. Seu pau é lindo e gostoso. Posso ir mais um pouquinho aí, sentir ele em minha boca, sentir este prazer? Claro, sou todo seu. A verdade é que ambos já estavam quase saciados, porém, queriam saber os limites de cada um, até onde cada um iria aguentar de tanto prazer naquela noite que o casal da rapidinha iria passar. Chupou novamente, fez carinhos no seu peitoral e tudo que Carlos pedia. Carlos, meio sem jeito, perguntou: Você gosta de sexo anal? Não que eu seja puta, mas eu adoro ficar de quatro, disse Amanda. Carlos reparou no cozinho dela, e apesar de não estar inchado, parecia que ela era uma moça direito, pois não estava arrombado nem nada, apenas liso, lindo e cheiroso. O homem começou devagarinho, e aos poucos foi aumentando a pressão para que seu desejo ultrapassasse todos os seus limites e pudesse desvendar qualquer segredo ali contido sobre Amanda. Era simplesmente uma delícia de mulher, era inegável, como diriam os velhos boleiros, show de bola. Toda satisfeita, com o cozinho arrebitado, para o meu pau ir brincando dentro dela, e ela vindo brincando de cavalinho e beijando deliciosamente e compulsivamente. Deu um tempo e voltou a me chupar novamente, me fez gozar mais uma vez. Coloquei ela na posição de 69 e a fiz gozar novamente, onde ela se estremecia toda, gemia, quase como um choro, mas algo de tesão, de satisfação e prazer. Logo ela perguntou para ele: quer namorar comigo? Ele respondeu: se me apresentar sexo de primeira como este, todos os dias, com certeza, serei teu eternamente.